crianças, jovens em más companhias, pelas ruas da cidade de noite ou de dia, ali no centrão ou na porta da escola, começa o vício de fumar e cheira cola. As drogas mais conhecidas como maconha e farinha, às vezes oferecidas por homens de gravatinha. A primeira é de graça, a segunda vai ter que pagar. Não tem trampo e seu pensamento é roubar. No primeiro assalto, deu sorte, escapou da polícia e também da morte. No segundo assalto as coisas não vão bem, escapa da morte, mas cai na Febem. No terceiro assalto seu destino tá selado, correria, polícia e você baleado, com uma bala na cabeça e a outra no coração. É o fim de mais um irmão. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, vontade de viver. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, mano, e vontade de viver. Tem mais uma coisa que preciso falar. O menor abandonado não tem onde morar. Sua casa é a rua, sua cama é o chão. O resto de comida, sua alimentação, e roupa rasgada e os pés no chão. Mesmo assim sobrevive nesse mundo cão. Só conhece a fome, o medo, o frio. Assim é o menor abandonado aqui no Brasil. É, a cada ano que passa a coisa vai piorando. O número de crianças abandonadas cada vez vai aumentando. Tá cruel, não. Crianças largadas pelas suas famílias nas ruas da cidade todos os dias. Jovem inocente, ser humano normal, leva a vida tipo um animal. Pede pra comer e pra se vestir, infelizmente encontra o vício pra se divertir. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, vontade de viver. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, mano, e vontade de viver. Minha vida não tem nenhum significado. Pela minha família fui abandonado. Nem sei o motivo, a rua agora é meu abrigo. A correria é meu dia a dia. Tenho a esperança de encontrar minha família. A fome aperta, vem o desespero. Faço qualquer coisa pra arrumar dinheiro. Quando não consigo, eu desando nas drogas. Saio pra roubar porque isso me revolta. Fico imaginando até quando vou viver com isso. Sempre encurralado na beira do abismo. Vivo nas ruas, sei o que se passa. Fome, miséria, desespero, desgraça. Com certeza venho de uma família muito pobre. E a esperança, mano, é a última que morre. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, vontade de viver. O remédio do vício tá dentro de você. Fé em Deus, mano, e vontade de viver.